não gostar, pode desligar, filho da g1.com.br. que nada, não quero nem saber quem não gosta de rap. Vá se fuder quem não gosta do G1. Vá se fuder, não sou poeta, aprendi nas ruas. Não sou repero velho, pilantra, não como na sua. Pra que falar de preta se só agarra loira? Ameaçou, mano velho, agora tem que derrubar. Se não for pelas costas, muitas balas tenho pra trocar. É tudo no meu nome, eu vou assinar. Com as minhas mãos posso te levantar e também te derrubar. Não depende só de mim, depende de você também. 15 no pente, o na agulha é 16. 16. 15 no pente, o na agulha é 16. 16, 16. Guindaste, 1, 2, 1, quem já ouviu que crack boom? Cuidado pra não ser mais um e não virar freguês. Muitos malucos da quebrada já encontraram a sua vez. Os camaradas pintaram rajados, levaram, não podia ser diferente. De repente lá no G.O. em São Paulo ou no DF, se não pôr pra F, desce. Fique consciente, moleque doido. 15 no pente, 1 na agulha, 16. Você tem razão, pintou aqui, vacilou ali, pôs a mão, pum, outra vez. Assinou um 16, 16. Agora em liberdade tinha muita malandragem. Se pra você é assim, pra mim não pode ser. Siga em frente, sangue na veia, bala no pente, corpo do mente, virou indigente, olho por olho, dente por dente. 15 no pente, 15 no pente, 1 na agulha, 16, 16. 15 no pente, 1 na agulha, 16, 16, 16. Sou rap desde pequeno, sempre veneno, lugar violento, que merda, que merda. Abra sua mente, 15 no pente, moro no PB, lugar bonito, não queira conhecer. Se duvida, véi, pia, que estou com pena de você, quero ouvir, vou dizer. 15 no pente, 1 na agulha, 16. Estou para somar, o rap é a bola da vez, não tem como negar. Todos nós unidos, véi, só tem a melhorar, seguir em frente. Tô pra arrebentar, tirar do ar aqueles que querem nos atrasar. Acham que sou delinquente, tenho 15 no pente, 1 na agulha, 16. 15 no pente, 1 na agulha, 16. 16. 15 no pente, 1 na agulha, 16. 16, 16. Somos 6, não posso parar. Ideia pra você se ligar. E o 16 não assinar, quem assinou não gostou, na rosa ficou, na fita se ligou. Se ligou? Me liguei. Malandro véi, não cai em armadilha errada. Muito tempo na estrada, G1 na parada, escute a rajada.